Nova Norma, boa noite. Hoje é 3.3, espera da modelo só. Se é 3.3, tem condição de alinhar e decolar sem parada? Sim, tem condições. Porque a linha e decola sem parada, o vento é 0,90 graus com 8 nós. O Ocean 63 no 3. Autorizado a decolar sem parada. P8. Xamará, obrigado, Santa 3398. 35595, ajuste agora é o BI 14, 1014.0, cara. Ok, 14, está presente, obrigado. Guarda pista ali, por favor. Guarda pista livre. Tá 3398, vento de 0,80 graus com 8 nós, o altímetro 1014. Checando o 3, está autorizado o pouso na 10. Autorizado o pouso no 0, tá 3398. Por gentileza, confirme o 3 checado. Afirmativo, está travado. Ciente, autorizado o pouso. Autorizado. O Ocean 63 no 3, decolou os 49, chama o controle em 120.8, tem uma boa noite. Então agora, Salvador, controle em 120.8, boa. 3.3, 5.5. Oceano 224. Positivo, Oceano 224. Está passando agora 107.500. Tem condições de voar direto, Duna? Afirma, Oceano 224. Está autorizado. Autorizado, Duna, Oceano 224. Controle de Salvador, boa noite, Ocean 6313, decolado a sua escuta. Oceano 6313, este é o controle, Salvador, está em contato, radar. É 3.3 da Ocean, solicita se for possível, se não for de Leda. Sempre é possível, capitão, está autorizado. Muito obrigado, senhor Leda, 6313, Ocean. Trip 5525, redução para aproximação e cheque pré-pouso. Ok, reduzindo da presente, Trip. Positivo, livre. Obrigado, 6224. Tá 3398 no solo 51. Ao virar à direita, chama o solo 121.9 e tenha uma boa noite. 219, boa noite, obrigado, 3398. Marcador com ILS autorizado. Pode checar o trem, chama a torre na frequência de 11895, trip 55 no trip. Queira presente, torre 19, correção 1895. Muito obrigado, uma boa noite. Boa. O 4, pátio principal. Alfa Juliette no 4, remota 2392. Torre Salvador, muito boa noite, é o Trip 5595. Trip 5595, boa noite. Tá, cheque o trem, o vento é de 090 graus com 8 nós, o altímetro no 014. Está autorizado o pouso na cabeceira 10. Autorizado o pouso, Trip 5595, baixa de travado. Salvador, UTA 3, 305, informação Tango, autorização para Recife, 330. UTA 3305, Recife, autorizado nível 330. A cola da 10 com curva esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju, intercepta pelo 58 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5132 no responder. Gente, autorizado... Recife, nível 330, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva esquerda, saída Puca, trânsito Caju, o controle Salvador, 20.8, e o transponder 5132, o 3305 na Tana, posição 62. São 3305 correto, portão 62 e chama pronto para o back acionamento. Chamaremos. Ajuste 1094, LS X-Ray, pista 10, cara. Trip 5595 no solo 55, ao livrar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha uma boa noite. Ok, ao livrar à direita, 219, obrigado, boa noite. Oceano 6313, chame Recife, a frequência é 1251. Ok, 1251, obrigado, boa noite. estabilizado, Oceania 6224. Oceania 6224, compreste na ILS X8-0, chama o turno 8 decimal 9 de novo. 1895, Oceania 6224. Oi, Salvador, é o Oceania 6224. Estabilizado. Lúcio 6224, boa noite. Tá. Pode passar no externo, baixar a trava, por gentileza. Eu vou estar passando externo e baixar a trava, 6224. Solo Salvador, boa noite, voa 9074, posição 5, tem informação dando para a cópia. 4, o vento é de 080 graus com 8 horas. Ele pousa na 10, o chinelo é 234. Escola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da AEL, Leda, após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-3-1 no transponder. Autorizado Guarulhos, nível 360, escola da 1-0, curva direita da AEL, Leda, bridge, após pêndulo 1-6. Controle 1-2-0, decimal 8, transponder 1-3-1-0-4, gol 1-0-7-4. Gol 1-0-7-4, correto, reporta pronto, pushback, acionamento. Gol na 074 para pushback e acionamento posição 5. Gol na 074, autorizado, reporta táxi. Autorizado, gol na 074. O Ocean 6224, no solo ao 02, ao livrar à direita, chame a torre, perdão, o solo em 121.9 para o táxi, tenha uma boa noite. 121.9, boa noite, Ocean 6224. solo é o Xenair 6224, visou a 1-0. Xenair 6224, táxi via Alfa, reportante ao táxi Juliette, para ingresso. Alfa, reportante ao táxi Juliette, o Xenair 6224. Estou 3178, estou autorizado a aproximação, e ali? Autorizado, ele é, chamarei estabilizado, está 3305, na posição 62, Arbuxbeck e acionamento. 3305, meia dúzia, autorizado, reporta táxi. Reportaremos, 3305. Xenair 6224, ingresso Juliette 01, é o portão. Ingresso Juliette, portão 01, Xenair 6224. O Gol 1074 para o táxi, com 1-0 a bordo, autonomia 03-45, alterna Galeão. 1074, táxi via Paris Principal, Indy Alpha até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 4. Poderia confirmar o POB novamente, por gentileza? POB 1-0, autorizado táxi via Pátio. De Alfa, Ponte Pera, Dona Zero, chama Torre, 1-8, decimal, 9-5, decimal, 0-4, Gol, 1-0-7-4. Correto, táxi via Índia Alfa, no Ponte Pera, Torre 1895. Claudinha? Sentido, você chega o trem, chame a torre, 1-8-9-5. 1895, bom trabalho. 165 a bordo, altímetro 1-0 no 4, táxi via Índia, Alfa, ponte espera torre 1-8-9-5, bom voo. Evitar, Índia, Alfa, ponte espera 1-8-9-5, obrigado, senhor Walter. Autorizado pouso por Puma 0, vento 070 graus, 089. Livre pouso na 10, San 3178. Salvador, boa noite, voo no 074, pronto, pontificado no 0. Voo no 074, visual com tráfego na final do ano 0. Afirma. Após passagem do tráfego, ele mantém o sumo 0, voo no 074. Após tráfego no final, ele mantém o voo no 074. Três, um, sete, oito. Solo aos uno, uno, livrando a direita. Solo uno, dois, um, décimo, nove. Uma boa noite. Três, um, sete, oito. Táxi via Alfa, Juliette, portão 612. Voo no 074, livre decolagem. Vento 070 graus, 10 nós. Firma, tô boa no 074. Voo no 074, livre decolagem, vento 080 graus, 08 mais. Autorizado decolagem, voo no 074. San 3305, ponto espera 1-0, pronto. San 3305, a linha mantém 1-0. 3305, a linha mantém na 1-0. 074, decola 14, controle 120, décima 8, uma boa noite. 20, décima 8, boa noite, 074, bom final de semana. Controle Salvador, 10.